Salvador, voo 940, puxa acionamento. 02 autorizado, reporta táxi, voo 940. Autorizado, chama pro táxi 940, voo. Estabilizado final LS-6600, voo 1601. Chame torre 1-8, decimal 62, 1601. Obrigado, boa noite. Voo 1273, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 1-3325. 251, voo 1273, boa noite. Salvador, boa noite, é o voo 1601, estabilizado final X-ray, pista 10, Campo à Vista e o trem baixado trabalha. Voo 1601, às 18.0105, autorizado pouso, pista 10, vento 1-10 graus, 072. Pouso autorizado na pista 10, voo 1601. Salvador, Gono 273, voltando. Confirme. Poderia confirmar a frequência do sistema, senhor? 1-2-5, decimal 1, 1-3-3, decimal 2-5. 1-2-5-1, 1-3-3-2-5, boa noite. Gono 273. Boa noite. 35-4-1-5, chame Ilhéus 1-2-0, decimal 1, serviço radar encerrado. 2-0-1, obrigado, boa noite, senhor. Salvador, voo 940, para o táxi com 153 a bordo, 4 e 10, confirme. 940, taxi AV Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Índia Alfa, até o ponto de espera, 18, da 10, 186, está pronto para cópia suficiente do 360 da El Lisa Bridge. Gente, o gol no 940 confirma não copiado ainda, Guarulhos 360. Foi informado quando solicitou só o 360 e a saída da El Leda Bridge. Ela estava aguardando cópia. Afirmativo, Guarulhos 360, decola da 10, curva direita. Perfil da El Leda Bridge, após Bridge, apesulo no meio, após conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5414 no transponder. 360 Guarulhos da El Leda Bridge, após Bridge intercepta a Ampersula no meio, vai voar via rota, decola da 10 com curva direita, 208-5414, aciona, gol 1940. Correto, taxia Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1186 dúzia, o ajuste no 0, no 5, bom voo. 15, chama quando pronto na 10, 186, boa noite, o 940. Então, Salvador, voa no 601, livrou. Turno 601, taxi Alfa, reportando seu taxi Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso, 601. Salvador, gol 1940, boa noite, pronto, para ficar na 10. Gol 1940, autorizado a linha e decolar, pistão no 0, vento 1, 10 graus, 079. A linha e decola no 0, 940, gol. Gol 1601, ingresso Juliette, posição 1-0. Juliette, 1-0, no 601. Gol no 940, decolar 202, chame controle 120, decimal 8. 208, boa noite, 940. para 3297. O 940, boa noite, suba 360, em vigilância. 360, o 940, gol. Salvador, Trans 3, 897, pronto para o táxi com 185 a bordo, alterna com 15, 4 horas e 10. Trans 3, 897, táxi via Pátio, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera da torre 118, decimal meia, dúzia, o ajuste 10, 5, bom voo. Teve táxi via Pátio, Indy Alpha, até o ponto de espera, Trans 3, 897, obrigado, boa noite. Alfa X-Ray, Foxtrot, chame Ilhéus 120, décima 1, serviço radar encerrado. Boa noite, 1824, vou ir para o Editap, chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste no 0. 2001, bom dia, formação em curso a Quebec, Galeão 360, copia? Copia o 601. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL. Leda após posição bridge, onde intercepta pêsulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-3-1 no 3 pontos. Autorizado nível 360 Galeão, da EL Leda bridge e a pêsulo 1-0. Decola da pista 1-0, curva direita. 120.8.5431. Correto, portão 1-0, chama pronto para o SPEC funcionamento, voo no 601. Chama lá, 601. Fala Salvador, boa noite, Dan 3197, informação Quebec. Dan 3197, boa noite, informação Quebec, confere, Galeão 380, copia? Copia, Dan 3197. Autorizado Galeão, nível 380. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL. Leda após posição bridge, onde intercepta pêsulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-2-1 no transponder. Tensão 3197, autorizado Galeão, nível de voo 380. Decola da pêsulo 1-0 com curva direita da EL, Leda direto bridge. Intercepta pêsulo 1-0 após rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, transponder 5421. Correto, portão 11, chama pronto para o SPEC, funcionamento, está 3197. Tensão 3197, seria possível coordenar em nível de voo 360, por gentileza? 360, só um instantinho aguardando coordenação. Certo. 6212, boa noite, identifique, desça até o 050, chegada a Mari. Na escuta? Na escuta, 3197. Autorizado, nível 360, conforme solicitado. Sim, nível 360, autorizado, 3197. Obrigado. Papá Mike, Wolf Mike, boa noite, confirma o local de sobrevoo? Sente afirmativo Mike, Wolf Mike, sobrevoo Salvador, Salvador, 500 pés, decolagem da 1-7, coordenação com a torre, mantendo a proa de decolagem. Controle em 1-2-0, decimal 8, a torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, e aciona 0-1-1-4 no transponder. confirmo pro Beto? 02, acionamento táxi decolagem agora com a torre em 1 no 8, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo, Mike, Wolf, Mike. Marcão, livre acionar em frente a Aristar, chame para táxi decolagem. É. Valeu. Tá livre, prosseguir com táxi decolagem 110 com 8, Mike of Mike. 3897 decolado aos 15, 19, 128. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, Suba 3897, desceu da EO. Boa noite, Suba 340, Vigilância 3897. 340, Vigilância 3897. Sul então, tá livre de decolagem? Vai afastar até onde, Marcão? Até ali, tá ok, tá livre de decolagem então, vento é 110 com 8. Aí que inicia. É bom, mano. Por gentileza, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mike Wolf Mike, declarado a zona 7, reporte para o Graf. Ai, que grato. Salvador, tá 3897. Siga. É forma que a princípio não tá conseguindo cumprir a restrição de 20 milhas de Salvador, passa acima do 130, estamos passando aproximadamente 600, 700 pés abaixo, tem algum problema, senhor? Não, tô negativo. Essa restrição é só quando vai necessária, quando a pista em uso é a 28. Ah, tá ok então, muito obrigado. Tá bom. Ele é aqui para o gol, o número de espaço. Afirmativo. Obrigado. torre é o Mike of Mike? Wolf Mike. Ok, tá no retorno, tá na vertical de Itapuã, tá retornando. Ok, ou tá presente direto pro pátio da Aerostar ou pela 35, a critério do comandante. Direto pra Aerostar, obrigado. Desce com 8, Mike Wolf Mike, reporte solo controlado. Mike,